Tu sou a cara da derrota, tá estampado no meu rosto. Que a sua falta tá me corroendo aos poucos. Saio pra me vingar, mas nada tá vingando. O álcool tá fraco pra saudade forte. O efeito rebote, tu sobe sobrando. Um show rolando, eu assisti na tela. De corpo presente, com o olho e a mente na conversa dela. Online as duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto seminua? Online as três, será que tá no rolê paia igual eu, vigiando eles? Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu. Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol ou dormiu? Mas nada tá vingando. O álcool tá fraco pra saudade forte. O efeito rebote, tô sobe sobrando. Um show rolando, eu assisti na tela. De corpo presente, com o olho e a mente na conversa dela. Online nas duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto seminua? Online nas três, será que tá no rolê paia igual eu, buscando eles? Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu. Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol ou dormiu? Online as duas, será que ela tá com insônia ou mandando foto seminua? Online as três, será que tá no rolê paia igual eu, vigiando ex? Puta que pariu, vai dar quatro, online sumiu. Será que tá com a mão ocupada apertando o lençol ou dormiu? Bebê Goiânia, vai de lá pra cá, pra ficar bonito. Quem gostou, bota a mão pra cima e faz muito barulho. Obrigado.